musical. Tá certo. Paulo Roberto, nome de homem, vocês conseguiram um prelúdio musical com nome de homem? Então vamos lá, vamos nessa. Ah, o quê? Como é? Cachorro do Elinho? Te comia na sala, te comia no chão, te comia na cozinha, encostado no fogão, te comia no tapete, te comia no sofá, tá bonito, te, né? Comia muito. Na cama, toda hora sem parar. Tico, tico, tico, tico, e a Maria quer vir andar no meio. Paulo Roberto, primeiro que Tico é um cachorro. Cachorro do Elinho mia. Late. Imagina como de cachorro com gato. Ah, você sabe que eu, alguns anos atrás, tinha um gato. É. E o gato pegou uma doença, pegou uma fraqueza. Deu fraqueza no gato? Deu fraqueza no gato. E eu tive que comprar um cachorro por causa do gato. Não entendi. Comprar um cachorro por causa do gato? Eu tive que comprar um cachorro pra ajudar o gato a miar. Que o gato tava fraco, ele fazia mi ao cachorro. Au. Não, Maurício, tá bom, tá certo. Essa música que ele tocou, eu achei legal. É do Manhoso, nosso amigo e ouvinte. Nossa, que delícia. E ele parou a música. Mas a letra não é dele, não. A letra é do Chico Buarque e Tom Jobim. Que a letra é bonita, viu? Uma letra romântica de amor. Muito, tem mais outro prelúdio aí? Não, tem não. Tem outro prelúdio? Não, tem. Nós dupla hoje? Outro prelúdio? É bom gosto. Ah, dois. Não pode dar confiança, não pode. Não pode dar confiança. Já te falei isso. Vamos lá. Foi a viadão, é viadão, é viadão. E o culpado disso tudo sempre foi a viadão. Ai. Foi a viadão, é viadão, é viadão. O culpado disso Adão, nome de homem Adão. Eva e Adão. Desde o começo, no jardim do paraíso, Adão perdeu o juízo, foi por causa da maçã. E o demônio veio em forma de serpente, iludiu Adão e Eva, um casal tão inocente. Deus decidiu, a história se complicou, foi por causa da maçã que o mundo inteiro pecou. Ninguém se entende, é uma grande confusão. João se chama de Maria e Maria se chama João. Foi a viadão, é viadão, é viadão. O culpado disso tudo sempre foi a viadão. Foi a viadão. Deixa eu ver a capa desse disco, Paulo Roberto. Mais uma do Manhoso, né? Tá certo. Hoje a moçada desprezou. Tá certo. O que é? Que bom o quê? Essa aqui. Qual? O modo de usar. Modo de usar? Então, você olha, pode escrever pra mim. Primeiro. Que é? O que é? Deixa eu ver. É, o modo de usar, rapaz. Modo de usar o quê? É capim canela, né? Capim canela, sim, conheço capim canela. Então o nome da música é só capim canela. Engordou que foi. Só capim canela. É, pra não usar outro tipo de capim. Capim canela é que vai engordar essa égua magrela. É pra não usar outro tipo de capim. Só capim canela. Até batido. Bem, muito gostosa. Muito, muito gostosa. E se ela está magricela, cuidado com ela pra não piorar. Não dê remédio de farmácia, que droga só serve pra intoxicar. Vá correndo lá no raizeiro, que logo na frente tu vai encontrar. E o remédio que serve pra ele é só capim canela pra ego engordar. Tá bom, Paulo Roberto, obrigado, tá bom, já ouvi, tá ótimo, manhoso aí, muito fez manhoso. Um set de gostou, três Maurício. Músicas, muito bonito, né, Maurício, gostou, né? Quer pro seu disco, eu vou te dar de presente. Isso é uma preciosidade, sabia? Isso aí é uma preciosidade, o que essa música tocou pelo Brasil afora, eu acho que é bom até a gente entrar nessa história, nessa conversa. Houve um tempo em que a, não só a música sertaneja tinha essa pimenta, como também o agora chamado de forró, onde você põe short, né? Short chachado. Eu sou com Procurando Tu. É, onde as coisas eram sutis, ou seja, você podia tocar no rádio qualquer hora, uma brincadeira como essa do Manhoso, porque a criança vai entender de um jeito, o adulto vai entender de outro, e a vovó vai fazer de conta que não entendeu. É. É, pode-se fazer isso. E fica na tela. Só que hoje não dá, hoje tá um esculacho só. É, porque isso aqui, pelo menos, o Manhoso é um cara de muito bom gosto nessas coisas, tem um duplo sentido, mas leve. Você pode tocar na Rádio Globo que não agride ninguém. É verdade. É uma agressão. E o Manhoso, que é uma das pessoas mais família que eu já conheci. Mano. Tanto é que os filhos todos trabalham com ele, todo mundo se ajuda e as brincadeiras são feitas de forma a você não morrer de vergonha quando coloca um disco para tocar no seu aparelho de som. E tá a sua neta, tá o seu neto, tá? É uma brincadeira que pode soar como você quiser. É verdade. Essa música desse disco aí, três canções, né? Duas canções e tal. Isso. ouviu uma brincadeira, bem lá demais. Isso, isso. Brincadeira com sons das palavras em português, que dá pra você fazer várias brincadeiras. Manhoso, aliás, que é fã da mãe de nada. Isso, Manhoso. É, amarrado da mãe de nada, Manhoso. Eu podia trazer, inclusive, o Manhoso aqui pra apresentar a mãe de nada. Fazer uma consulta com a mãe de nada. É verdade, é verdade. Mauro, agora quem vem?